Eu já tenho poucos Então está a parafusos. parafusar esse parafuso, estava quase, quase. Único era o tens. Único, era o único. Somos teus amigos. Estás a Muito ver? Bem. Deixa para estar melhor. Pronto. Olha, como já estamos imbuídos no espírito natalício, eu gostava disseste de falar. Imbuídos. Imbuídos, disseste muito bem. Gostava de falar de ataques bombistas. Mas falar de José Carlos Cunha, portanto. Não? Eu cada vez que vejo um ataque terrorista, penso, em que altura da vida é que um indivíduo chega à conclusão que quer ser um bombista? Eu digo isto porque não sei se eles já repararam que não é uma profissão assim com muito futuro. Portanto, o indivíduo amarrar 10 quilos de dinamite à cintura e fazer aquilo explodir é capaz de não ser a melhor das opções para quem tenha planos assim para o dia seguinte, não é? Portanto, será que antes de carregar no botão o indivíduo não se lembra de nada importante que tenha para fazer? É, quase me esqueci de pôr o Totoloto. Ora, nem mais. Não é? Ainda dizem que futebolista é uma profissão de desgaste rápido. Portanto, ser bombista também é uma profissão assim muito curta, não é? Aquilo é carreira para demorar quê? 0,02 segundos, não? Olha, o António é um bom bombista. Bum. Olha, é pena. Pois é. E depois o indivíduo nem sabe, portanto, nem pode fazer progressão na carreira. Portanto, se ele é bom, rebenta logo no primeiro atentado. Portanto, nunca passa dali. Portanto, se tem uma segunda chance, só se for mal. Portanto, e se for mal, eles também não o querem. Portanto, é um dilema. Portanto, o que é que levará alguém a tornar-se um bombista suicida? Pergunto eu. Se nos países deles tiverem música pimba, eu até percebo. Por exemplo, em Israel, há uma data de atentados em restaurantes. Será que a comida é assim tão má? Porque eu já fui àquela coisa da pita shawarma que não tive vontade de explodir. Já lá foram comer. Já, algumas vezes. Já comeram pita. E tiveram vontade. E há um molho picante lá que deixa-me dizer-te que dá vontade de explodir. Eu comi, mas tinha 15 anos. Ah, pronto. Será que um indivíduo, quando está no café Israel, pede um pastel de nata? No caso deles, pastel de Belém, não é? Acha que não foi bem entendido e lembra-se. Ai, não me trazia canela! Amanhã volto cá e arrebento com isto tudo. E será que há casais bombistas? Eu estou a vê-los a fazerem planos. Amor, é mesmo? Tu sabes que sim? Quando é que casamos? Oh filha, tem que ser este mês que em janeiro temos que rebentar com aquele restaurante, hein? Pronto. E como é que serão os planos deles para o fim de semana, não é? Então, seguimos no sábado. Ah, não posso, que eu tenho uma bomba para pôr numa fábrica. Mas olha, no domingo não faço nada. Ah, no domingo tenho que ir eu rebentar com um supermercado. E andam ali, não é? Para trás e para a frente. O João vai estar aqui a olhar para mim, já viste a cara dele? Exato. Mas não tem muita graça, estamos a falar de bombas e atentados. Eu continuo com tu tens que imbuir no espírito, não é? Imbuir. Será que antes de um atentado, pergunto eu, uma mulher bombista vai ao cabeleireiro? É que cá, depois de saírem do cabeleireiro, é que parece que as mulheres vieram de um atentado. É o contrário, às vezes. Elas lá dizem, ai, olha, queria umas madeixas, já agora arranjo umas unhas, que eu tenho que pôr uma bomba no carro, mais certo é aparecerem bocados mesmo na televisão. Porque por acaso lá, não estás a fazer essa cara, mas é curioso. Porque, por exemplo, aqui quando nós vamos à televisão... Estou completamente impressionado. Pois, aqui quando nós vamos à televisão, as pessoas dizem à nossa família, olha, vi o teu irmão na televisão. Em Israel, quando alguém faz um atentado, os familiares dizem depois aos amigos, olha, vi bocados do teu irmão na televisão. Que mal! É diferente. Natal, que mal, é precisamente por causa disto, é espírito natalício. Outra coisa que me faz confusão é a forma como ele escolhe os carros que vão rebentar. Oh, mulher, então tu precisas do carro? Vá para lá se não tens lá nada que se estrague, que eu vou rebentar com aquilo. Ai, não levas nada, que eu ainda preciso ir às compras e tenho que ir à manicure. E eu não lhe agarrear. E durante as reuniões dos terroristas, pergunto eu, quando eles estão a combinar a data e a hora do atentado, portanto, em 20 terroristas, será que não há sempre alguém que esteja ocupado nesse dia? Eu imagino a confusão que aquilo deve ser para acertar um dia que todos possam, não é? Mas então explodimos que aquilo no dia 18? Epá, não, no dia 18 eu tenho que ir com os putos aos jardins, lógico. Muito bem, então pode ser 19? Olha, 19 eu tenho dentista marcado! Que é uma coisa importante, o indivíduo vai explodir no dia seguinte, tem que ir ao dentista, claro, para ter os dentes todos, não é? Muito bem, então, olha, 20 não posso eu, tenho que ir dar sangue. E 22, todos podem? 22, eu prometi ir trabalhar na Carmes lá na festa. O que demonstra que eles também são simpáticos. Pois. Não é só assim, maluquice, não é? A Catarina Talon, por exemplo, para acabar com isto antes que o João Vaz exploda também. A Catarina Talon também tinha atentados terroristas lá em casa. Não eram bombas, mas volta e meia ela ouvia. BUM! Pronto, acabei de parafusar esse parafuso.